Fascista de novo aí, galera tá pedindo aí, fascista. Fascista. Por favor, cadê meu óculos? Eu odeio sua atitude autoritária, sua cara sádica, sua política de xenofobia, sua homofobia e sua canalha represária. Fascista. Você deve ter me rega limites. Mas eu tô com a contrário com minha atitude, pois a submissão, a sua hierarquia não é inerente. Fascista. Você é nazi. Fascista de mim, seu povo nacionalista. Fascista.